aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e dessa vez não vou me repetir, não. Foda-se o jogo, eu quero é música. Ih, caralho. E aí, galera, aqui quem fala é o Zé e o Jorge nunca bebeu. Pra ficar bêbado, não mesmo. Fala, galera, aqui é o Álvaro e eu acho que eu tô ficando bêbado. Você acha ainda? Eu acho. Eu tenho certeza. E aí, galera, aqui é o Felca. E eu tô vendo que o Jorge não bebeu, não saiu, não foi na academia, não tá indo pra lugar nenhum. Só fica mudo. Ai, caralho. Vai, Kaique, caralho! Porra, mano, mas já começou já, cara? Eu pensei que vocês fossem me chamar, tipo... Mas enfim, foda-se. Sou o Kaique, sou ouvinte do podcast há algum tempo já. E já que vocês estão falando de bebida, daqui a pouco eu vou encher meu rabo de cerveja. Você que tá dizendo! E no sentido literal, ele tá falando. Eita ferro. Pior que esse negócio tá parecendo uma sessão do Alcoólicos Anônimos. Chá pra lá, né? Olá, meu nome é Álvaro e eu estou há 2 minutos sem beber. E que oração, né? Ai, caralho. Ai, caralho. E aí, pessoas, mais um episódio de Mixtape, o nosso 23º episódio. Estamos indo longe, hein? Primeiro do ano, feliz ano novo pra todos vocês. O que tem de bom nesse ano? Nada. Olha, comemorando a beldice. Cara, na boa, eu acho que esse ano vai ser bastante foda, vamos lá, né? Acho que não vai ser, não. Espero que seja, cara. A gente tem aí um ano inteiro pra fazer alguma coisa nova, então vamos aproveitar. É, e hoje a gente tem dois convidados especiais aí. O primeiro já é da casa, é o Felca. Obrigado. E o segundo é amigo e colega de trabalho do Zé. Agora você dá endereço, telefone. O Kaique já atende umas chamadas lá no trampo lá, agora vai atender o chamado aqui também. Mas eu falo, é mais fácil que instalar um PM, o Kaique. Não, é piada interna essa parada aí, mas enfim. Ó, vocês estão falando que esse é o podcast do começo do ano, vocês não querem fazer algumas previsões, não? Isso vai vir mais tarde. Ah, beleza, então. Eu não tava sabendo da pauta, desculpa. Mas é só física. Não tem pauta, a gente não tem pauta, é bagunçado. Cara, mano, hoje não é programa tradicional, hoje é só falar as músicas. Esse aqui é aquele famoso programa que grava depois, tipo, do virada de ano, todo mundo meio na... Ressaca, meio... né? Na ressaca foda, né? Velho, a gente tinha que gravar alguma... Agora, a gente tinha que gravar alguma coisa na virada do ano. Todo mundo bebeu. Menos o Jorge, que nunca bebeu. Não, não vou dizer que eu nunca bebi, mas eu nunca bebi pra cair. Você não precisa beber pra cair, você precisa beber pra ficar doido. Mano, imagina o Jorge bêbado, velho. Que cena ridícula. Pelo amor de Deus. Nem quero saber. Mas eu voltando, quero ver isso. Voltando ao que é o nosso cast, a nossa mixtape, a nossa quinta mixtape aí, dessa vez com temática de jogos, cara. Tem muito jogo por aí, mas, meu, olha a dificuldade de escolher música foda, hein? É difícil escolher pouca música. Dava pra fazer um programa de 20 horas aqui. Bom, pra começarmos aí, vamos deixar que os nossos convidados comecem. Kaique, como é a sua primeira vez, escolha a sua primeira música. Finger Sugar, que é da OST do Silent Hill 4. Eu acho que fora tem um baixo. Tem uma música bem dark, sabe? Combina bastante com o jogo. Muito interessante. E, assim, tudo a OST desse jogo seria muito interessante ser ouvido. Beleza, então, bora. We'll be right back. com a gente. Pra variar, sou pego de surpresa pra fazer essas pautas malucas, né? Então, eu achei aqui o Duck Nuke Forever. Achei a música legal. Apesar de nunca ter jogado essa porra aqui, né? Então, eu fui no YouTube depois pra baixar. Curte agora. Beleza, então, gente, vamos ouvir agora a música Blood Tears, que ela faz parte de toda a trilha sonora do Castlevania, que, por sinal, eu acho que é a melhor trilha sonora que existe no mundo dos games. Mas eu quero a versão que vem naquele Castlevania Judgment. Fala, galera. Então, eu vou pegar a clássica Scars of Time do Chrono Cross. Que todo mundo queria escolher, né? Todo mundo queria escolher. Todo mundo essa menos eu. Essa música eu é muito foda. Dessas porra. Ô, louco. curtam aí. E aí, pessoas, vamos nessa, agora é a minha vez, e pra variar, como eu sou beat de Dragon Age Origins, vou escolher a música I Am The One. Manda bala aí. Bom, agora começamos a nossa segunda rodada aí. Kaique, faça as honras. Na segunda rodada, eu escolhi Burn My Dread do Persona 3 pra PlayStation 1. Aquele japonês, aquele RPG japonês até o talo, né? Mais parado que qualquer outra coisa. Mais suave, bora lá. Então, gente, continuando aí, eu desisti da minha segunda música, foda-se, começa a gravar aí, eu lembrei de uma que é muito mais foda, que é Dragon Ball GT Final Bolt, cara, a abertura do PS1. Isso era da hora mesmo, hein? Puta, essa música que eu acabei de lembrar aqui, então vá merda antiga lá e manda essa. Com música de game, e eu não podia deixar de escolher a música do jogo da minha vida, que é o Metal Gear 3. Toca aí a Snake Eater, mas é a versão completa dela aí, ô Jorge. Pela madrugada, né? Você já tá assumindo que é beat de Metal Gear aí direto, né? Principalmente o 5 direto, né? Mano, você tem que jogar Metal Gear 3, velho. Se você não jogou... Nossa, cara, eu tentei escutar aquele Nerdcast do Metal Gear. Mas foi uma bosta, mano. Eu dormia toda vez, cara. Os caras não manjam nada. Não conseguia prestar atenção, cara. Ah, não. Colocaram três caras que não manja nada e fizeram a pauta no Wikipedia e já era, mano. Eu ter chamado o Zangado lá do YouTube. Não, cara, o Zangado é outro manja. Que não manja nada. Ô, louco, cara. Então, ele fica bem. Né? Polêmica. Beleza, então. Chamava eu. Vamos tá bom, dessa. Né? Depois dessa, pô, depois dessa, vambora, né, pô? Thank you. Então, galera, seguindo aí a segunda rodada, eu vou mandar a Green Hill Zone do Sonic. Pra matar, pra pegar um pouquinho a nostalgia do povo. É, como sempre, você puxa a nostalgia, né? Deixar de citar aqui em todo cast que eu sou beat de Elder Scrolls. Não bastava uma, dessa daqui eu tô até apelando, tô fazendo uma trapaça fodida, porque dessa vez não vai ser só uma música, vai ser um medley das músicas de Elder Scrolls. Então, manda bala aí, gente. Thank you. E agora, pra terminar o cast, começando a última rodada, Kaique tem as honras. Olha, pra fechar o cast, a música combina muito com a grandiosidade do jogo, tá? Pra PlayStation 2, tá? Dragon Quest, que tem os desenhos do nosso Akira Toriyama. E pra não deixar o botão de fato, obrigado, Toriyama, patrocina nós. Mas dessa vez não foi Dragon Ball, olha, acabei de citar, pronto. Para fechar a minha rodada de hoje, né? Pegar um. Esse não é clássico, esse é pré-histórico. Da Sunset Riders aí, que é o espaguete italiano aí. Espaguete não, faroeste italiano aí. Western italiano. Vixe, tá bom, né? Beleza. Espaguete italiano essa hora, para quem tá com fome, era bom também, velho. É o pior ora? Que eu tô, cara. Ora? Mas é isso aí, curtam. Para fechar aí a minha última escolha de hoje, vamos ouvir a música do Dr. Willy do Mega Man 2. Eu, pra finalizar, vou puxar mais uma vez um pouquinho de nostalgia daqueles que começaram a jogar um game. O tema do Zelda, que Zelda é foda. Nossa senhora. Mas qual a música? É a versão do Mobs. É a Zelda Theme mesmo. Qual a versão do Mobs? Versão do Mobs. Tem uma versão bizarra, fake lá, escrito versão do Mobs. Dentro do Mobs. E eu, pra fechar de vez o cast, vou apelar pra nostalgia, pior do que a do Álvaro. Vou pegar música tema do Top Gear, velho. Olha isso. Eu pensei que você ia pegar do Pac-Man, tá ligado? Pac-Man é legal, mas Top Gear é muito melhor, então... Top Gear é legal com a banda do... Da Mega Driver? É, ela que não, acho... mas não é essa versão que eu vou pegar. É, tudo bem. É boa também. Então tá, 3 e vamos. Um pouquinho mais cedo, então a gente vai indo embora, não sem antes agradecer a presença aí do Kaique. Muito obrigado, viu, Jorge? Valeu aí pelo convite. Que ele veio participar aí com a gente por livre e espontânea pressão do Zé. Pois não, é, e... se eu não participasse, eu seria demitido, viu? Só que ele... Olha aí! E dorme bem aí depois de gravar aí, homem. Que amanhã tem pelo menos umas 20 EA pra você atualizar lá, viu? E ao Felca também, que vez ou outra ele aparece por aqui. Daqui a pouco eu tô tornando ele membro fixo do cast. É, já a gente resolve isso. Então tem que começar a ter tempo pra ler. Né? De resto, bora. E agora, só com a nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais. Antes, bom, se bem que o Álvaro já caiu, já deve ter ido pros Pacovar, tanto cheio de cerveja na cara, mas beleza. Foi jogar Cavaleiros do Zodíaco lá, bêbado. Putz, jogar Cavaleiros do Zodíaco bêbado, tomara que ele não acabe na casa de Libra. Melhor que isso, só desse Revolution bêbado. Ixi, Zé falou, então provavelmente ele já tem uma experiência. É. Dance não, mas Pump It Up. Nossa, difícil imaginar. Mas vambora, gente, antes que fique feio pra mim. Já ficou? E aí, pessoas! E aí? Uma leitura de e-mails e recados das redes sociais, que dessa vez não temos leitura de e-mails, infelizmente. E nem recados nas redes sociais. Ah, recados nós temos alguns. Dois seguidores novos no Twitter. Os nossos parceiros de sempre, Podflix, e ouvindo podcast, mandando bala aí nas retweetadas e curtidas. Literalmente uma caralhada de curtida no Facebook, velho. Né? Oh, porra, muito, velho. Muito obrigado. Pessoal, a nossa equipe de marketing aí... Mano, é divulgação dia e noite e, meu, fazendo chantagem emocional pro pessoal curtir a página. É, vocês podem ver aí que o Zé fez até com a própria irmã, ameaçando cortar a internet dela só não curtir a página do Anime Esfera. Olha só que coisa. Ah, que se não curtir vai perder já. Acabou. Ai, ai, ai, e por isso nós falamos a marca aí, Zé? Falamos, sim. Opa, chegamos aí a marca de 1.100 curtidas, negada. Porra. Meu, de quase um mês pra cá, mais ou menos, a gente chegou, tipo, aumentou 10 vezes quase a quantidade de curtidas. Bem por aí. E vai crescer ainda mais, cara. Com toda certeza. Nerdcast que se segure. E... daqui a pouco tem mais curtida que Justin Bieber aqui, ó. Eu não gostei muito da comparação, mas tá suave. Jorge Galan. De resto, a gente só tem a agradecer a todo mundo que seguiu a gente durante esse tempo aí, esse pouco tempo. Agradecer ao pessoal que interage comigo lá no Twitter. E só lembrar de fazer o nosso Jabex, né? Que da outra vez eu e todo mundo esquecemos aí do Jabex. E dessa vez, vamos pro Jabex. Você aí que gosta de ser old school, que gosta de mandar e-mail, que gosta de comentar no site, estamos aí, www.farifalcon.com.br e contato@farifalcon.com.br. Faça que nem a grande massa que nos curtiu esses últimos tempos. Vá lá na nossa página do Facebook, facebook.com/animesphere.podcast. Você é mais descolado, gosta de 140 caracteres? Faça que nem o Airechu. Faça que nem os nossos seguidores novos. FF underline Animesphere. FF por causa do quê, negada? FF por causa do site. Não esquecendo os nossos parceiros. Começando pelos agregadores de podcast, Podflix e Ouvindo Podcast, que sempre estão tweetando, postando no Facebook os nossos episódios, Zaz, e é isso aí. Temos aí o GoCaster, que ele pode não postar nas redes sociais, mas eles postam os nossos episódios no agregador de site deles. Temos aí os nossos três parceiros já bem consolidados, que é o 3 Quartos Cego. Um grande abraço pro Danilo aí. O Danilo sumiu. O Danilo continua sumido. Continua sumido, é isso aí. Temos aí os Budis. Um grande abraço pro Andrei, pro Juan, pro Rafael. E pro Marcelo Dude, que se vocês ouvirem aí o último episódio deles aí da Comic Con, tá engraçado pra caramba. De resto, a gente só tem aí a agradecer a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que tá lá no grupo do WhatsApp, que faz aí os comentários engraçados, que estão sempre comentando os nossos episódios, que nos dão dicas de quais episódios que a gente pode fazer, de alguns animes legais que eles acham que tem que ser feito episódio. E logo dentro, em breve, nós teremos um aí que o pessoal tá pedindo, as velhinhas estão implorando, como diz o Zé. As crianças estão latindo, os cachorros estão chorando. É, vocês não perdem por esperar. Essa turminha do barulho vai... essa turminha do barulho vai aprontar o seu podcast mais querido dessa podosfera. Ok. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galera.